Queria chamar quem tiver de banda aí, Carlinhos Veiga e banda, Sal da Terra, Cia de Jesus, se tiver aí, Cintia e Silvia, estou esquecendo de quem aí, Expresso Luz, lembrar mais aí, Céu na Boca, banda MPC, Baixo e Bola.